003, aguardo o feedback para metro. Aguardo. Paulo Salvador, Papa Tango, Mike X-Ray Delta, informando o término de rebote, foguete número 10. Gente, o Mike X-Ray Delta. Graças a Deus. Autorizado Type 71, taxa Índia, ponto 090, TOI 11895, registro altímetro 1017. Autorizado, seu ponto de entrega da LR, 12905. 25003, ataque da Sajua, vai exatar a retaguarda, autorizado. Puxa, vai excelente, mora para 107. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Mótiva, via piso 10, Tabaté. Controle Salvador opera 120, decimal 8, transponder 5142. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola 10, curva direita, da El, Leda, Mótiva. Controle 108, transponder 5142, segundo 759. O 759 na posição 09, felizmente é correto, tinha um pronto para te dar estramento. 35 no 7, autorizado em área de decolar pistão no 0, vento 120 graus, meia dúzia de nós. Táxi Azul 5003 alterna, Sierra Bravo Romeu Papá, autonomia 0500 PAB 96. Autorizado táxi via Índia, ponto 010, chame torre 1895, registra 017. Táxi via Índia, ponto espera torre 1895, ajusta 017, Azul 5003. Salvador Azul 5003, ponto de espera no 0, pronto. Azul 5003, ali mantém puxando 0. Ali mantém puxando 0, Azul 5003. Tá 3597, teclado 222, controle 120, decimal 8. 208, 357 é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. Azul 5003, autorizado decolagem pistão 10, vento 110 graus, 7 nós. Autorizado decolagem 10, Azul 5003. Olá, é a PZU 17. Road Control Frequent 1-2-0-8-4-5-1-4-3. Azul 270, forward back, collect, come out to push back and start up. Meu Terry Bravo Alfa, poderia confirmar o que faz que se encontra com esse decola? Pisado, Serra Bravo, Serra Papá, Boston, nível 430, decola pista 17, a curva direita, saída da El, Lida, Motiva. E a UPZULU 10, o Bari, UPZULU 16. Controle Salvador, opera 120, décima 8, transponder 5147. Salvador Azul 5003. Azul 5003, controle Salvador, está em contato radar, prossiga como autorizado. 7, Azul 5003. Bravo Alfa, protegimento está correto. Para acionamento, táxi de colar, chame torre agora. 1895, ajuste no 017, bom voo. Salvador, Bono 759, para puxar de acantonamento, posição 9. 59, seu autorizado, seu bom táxi. Comando táxi, Bono 759. Charlie Bravo Alfa, papel do Charlie Bravo Alfa, livre acionamento após táxi. Bom dia, número 649, ciência da informação, Índia. Vai sim, calma, da volta. Salvador, 755, acione identificação. Chegada bom e autorizada, desça via chegada para 4.000 pés, QNH 1 0 no 7. Para 4.000, 1 0 no 7, bom no 7. Uma posição de bom para o Marquete. E bom, no 7, 5, 5. Então, 35 no 7, chame o centro Recife, 1 no 28, decima 8, alterno no 260. Confirmando, foi com 35, 1 no 7? Ativo, então, 35 no 7, chame o centro Recife, 1 no 28, decima 8, alterno no 260. Recife 288, 260, Recife 27, bom? Boa. Segundo 759, 167 a bordo, 3 horas e 50, alterna Galeão. Uno 759, autorizado táxi até o ponto espera da pista no 0, via Pátio Índia, no ponto espera Túlio no 895, ajuste no 0, no 7. Pátio Índia, ponto espera, 1895, 1017, Uno 759. Uno 649, pronto, cópia. Uno 649, autorizado. Ou seguro nível 360, Brian Peruísque 50. Decola da pista 1 a 0. Após a decolagem, curva direita na saída da EU, Leda V10. Transponder 5145, controle 120, decimal 8. Autorizado nível de voo 360, ponto seguro. Brian Peruísque 50. Decola 1 a 0, da EU, Leda V10. Transponder 5145. Controle Salvador 120, décimo 8, voo no 649. O 649, cotejamento correto, chama pronto, puxa o estacionamento, portão 5. Vai chamar pronto, puxa o estacionamento, portão 5, voo no 649. Lima Vitor Bravo Zulu Juliet conforme April and the runway. Departure runway 10 or runway 17. Towards standby. Romeu Charlie Bravo Alfa, autorizado ingresso, aporte alinhado, cabeceira 97. Hoje em Salvador, bom dia, bom 759.000. Voo 759, bom dia, linha e mantém, pichão no zero. A linha mantém no zero, voo 759. Lima, Vitor, Bravo, Júlio, Juliette, Correditio, Silva, Bravo, Bravo, Hotel, Flap Level 380, via Upper Júlio, Tour, after a cordial, Flap Plan 8. Runway 10, after departure, turn right, Arbor, departure, Alpha Transition, Arbor. Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo, Alpha Transition, Echo Lima, Echo Foxtrot, Alpha. Scott 5156, Soldier Boat 120.8. Azul 5003, Sony Centro Recife, 125, decimal 1, alterno no 33, decimal 25. Recife 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25, Azul 5003. Taxi, contact tower 118, decimal 95. Autorizado, portal 05, chama táxi. Autorizado, portal 05, chama táxi, número 649. Prossiga. É o Golf Uniforme Eco, posição 2, Lima, do pátio 3 para reboque, até a posição 09 do pátio 1. Colô 1649, próximo, chega acionamento, posição 5. Voo 1649 autorizado, portão 05, chama táxi. Obrigado, chama táxi. Golf Uniforme Eco, aguarde para o reboque. Eu não aguardo, Golf Uniforme Eco. 8. 1208, bom dia, Charlie Bravo Alfa. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Charlie Bravo Alfa. Papa Romeu, Charlie Bravo Alfa, bom dia, contato radar na decolagem, que mantenha o nível 430 via saída da EL. Via saída da EL para o 430, Charlie Bravo Alfa. Voo 759, autorizado decolagem pistola 0, vento no 20 graus, 7 nós. Decolagem pistola 0, voo 759. Salvador, agora 649 para o táxi. 94 ao bordo, autonomia 3 horas, alternativa com fim. 649 autorizado táxi, até o ponto espera da piscina 0 via parte Índia. O ponto espera Xanetão, número 8, decimal 95, ajuste 1097. 0700, autorizado táxi via Índia, poderia esperar a torre, número 895, ou 649. Golf Uniforme Eco na escuta. 120.8. Controle 208, agora 7 graus. Oi, Salvador, bom dia, voo no 759. Voo no 759, bom dia, contato radar, SAP mantém o nível 360 via saída da EL. 360 via da EL, voo no 759. Voo no 755, após pelo desapara 2010, CNH 1097, autorizado a sinal do procedimento ILL Taxi Rei, pistola 0, sendo estabilizado. Sim, gente, no 755. Romeu, Charlie Bravo Alfa. Vou ir direto, posição ótima, suba-restrito até o nível 360. Voando direto, Mótiva, a subir restrito nível 360, Papa Romeo, Charlie Bravo. Seu Salvador, Goro 649, espero pistola 0, vamos para decolagem. Goro 649, autorizado a alinhar e decolar, pistola 0, vento 110 graus, 7 nós. Autorizado a alinhar e decolar, pistola 0, Goro 649. Tá 3830 autorizado, Serra Bravo, Romeu Foxtrot, nível 330, decola da pista 110. Após a decolagem curva esquerda, na saída Tuca, transição Aru, transponder 5163, controle 120, decimal 8. Autorizado, 330 para IFTP, elevada 10, Serra Tuca, Aru, 163. Responda 120, decimal 8, controle 3830. 3830, contagem correto, chama pronto, puxa-pega, acionamento, portão 02. Portão 02, camarada, 3830. Poderia coordenar 310 para o 3830, por quê? Afirmo, aguarde. Certo. Decolado aos 43, controle 120, decimal 8. Controle 208, bom dia, quando vem para o Salvador, bom dia, quando vem 649, passando 5410, é o Leda, possível direita Leda. Zona 649, contato radar. Tudo mantém o nível 360 via saída da EL devido a duas aeronaves do mesmo perfil de saída que decolaram anteriormente. Autorizado nível 360 via saída da EL. Monumento 49. 755 estabilizou. Ono 755 completa o final do procedimento. Chame Torre Salvador, Ono 8, decimal 95. Ono 895, Ono 755. Autorizado, nível 310. Deixa eu baixar o travado. 755 está baixado travado, a 1,5 do índice Serra. Bem, chegou no 755, pouso autorizado, pistão 10, vento 110 graus, 5 nós. 110, 5 nós, pouso autorizado, gol no 755. Before we have 123 Golden Point and direct 0325, alternating Fortaleza, ready to taxi. Azul 2704, prove taxi into the holding point runway 10 via Capitã India at the holding point tower 118.95 QNH 1015. Roger, clear taxi, via India 200.5 runway 10, ready to tell 118.95 QNH 1017 and 0374. Eu quero falar com a Fábio. Vitor Barros, Lula, Lula, bom dia. Pia Startup, Calme Red Tech. O 2704, bom dia, maintain hold the charge. Maintain position, 2704. É o Golf Uniforme Eco para ingresso no pátio 1. Autorizado até a posição 09, reporte ao térmico. Autorizado ingresso até a posição 09, reporte ao térmico. Golf Uniforme. Sou no 759, estamos em centro Recife, no 25 decimal 1, alterno no 33 decimal 25. 351-3325, vou no 759. Alô, bom dia, passar 2, 3, 2, 3, 2. Tá, Romeu, aguarde cópia. Autorizado pelo Centro Recife como o nível de voo 280 como nível final. Autorizado o nível de voo 280, bom, no meio para tudo, obrigado. Zulu Juliet, clear checks, report on taxiway papá. Bora 755, solo 47, direita no 21, decimal 1. 1-2-1-1, bora 755. Tower 04, clear for takeoff runway 10, wind 120 degrees, 7 knots. Clear for takeoff runway 10, 2704. Meu Romeo, meu Golf, pronto, cópia. Para Quebec, Mike, on sector Lima, maintain position, call ground again, 121.1. Na saída Momo Cogibo após DCT. Transponder 5160, controle 120, decimal 8. Meu Golf, cotejamento correto, confirme o pátio e pessoas a bordo. Acionamento táxi, seu Reno 895, adiciona 017. Salvador, voo no 755, Alfa. Voo no 755, táxi via Alfa, reporte o táxi Juliette. Alfa, portaria Juliette, no 755. Salvador, departure, good morning, Azul 2704, passing 1000, climbing 350, Puka, Azul, departure. Azul 2704, radar contact, climb to port level 350, via Puka, departure. Climb 350, via Puka, departure, Azul 2704. Okay. Juliet in maintain position at 33 Lima. Bom, 2199, bom dia, senhora identificação, chegada Mari autorizada, desça via chegada para o nível 050, altímetro no 097. Desce via chegada Mari para 050, ajustado no 097, bom, 2199. Segundo, bom, no 755. Solo Salvador, é o Golf Uniforme Eco, para informar o time de rebote. Gente, Golf Uniforme Eco, bom dia. Bom dia. Bravo, Juliet, aproveite taxi, vai até taxi Lima, Manhattan, and taxi India, at the holding point, contact tower 118-95. Sam 3230, com gate 2. Sam 3230, aguarde para puxar. Guarda, Sam 3230. Lima Victor Bravo Zulu, Juliet, clear, line up and take off, runway 10, wind 120 degrees, 7 knots. Salvador, Azul 4039, centro da Índia para Campinas, solicita autorização na posição 8. 4039, prepara Dael Leda Motte, vai aguarde a cópia. Dael Leda Motte está aguardando, Azul 4039. Zulu 2X, Airborne at 56 Controle, Control 120.8 120.8, para o Zulu 2. Departure, bom dia, Lima Victor Bravo Zulu Juliet, with you coming to 380. Lima Victor Bravo Zulu Juliet, radar contact, correction. Climb and maintain flight level 380 via Arbor Departure. Clock 5156. Okay, climb and maintain flight level 380, climb via Arbor Departure, and it's already squawked by 156. That was solution. Azul 2704, call visit center 126 decimal 85, if unable 125 decimal 45. Scenario 12605, scenario 12545, 2704. Lima Vitor Bravo Zulu Juliette, climb and maintain flight level 380, radar contact now, confirming crossing now flight level 060. We're crossing 060, please confirm flight to 380. 80. 380, Bravo Zulu Juliette. 1969. 2 horas e 50, Fortaleza. 3830 atualizado, táxi para ponto de espera do Pistão 0 via Índia, ponto de espera chame a torre 18 decimal 95, ajustando a 097. Vai chamar 18195, ponto de espera, bom trabalho a todos, tá? 3230. Sabe o final do procedimento e aliança que tem Pistão 0, chame estabilizado. 9 top, desce para 2000 pés, ajustado no 097, autorizado de elétrica que fez no 0, suporte elétrico utilizado, voo 2, mundo 9 não. Decola da pista no 0, após a decolagem curva à direita na saída da EL, Leda Motiva. Transpond 5166, controle 120.8. Azul 4039, autorizado para Campinas, nível de voo 300. Via Upper Zulu 10 Kubasi, rota do plano, piscando 0, curva direita, saída da El Leda Motte, transponder 5166 e o controle 120 decimal 8. Azul 4039, com o atendimento correto, chama pronto, puxa para o estacionamento portão 8. Chama pronto, Azul 4039. 998 da Gol, bom dia. Gol 99118, prepara a saída Puca e aguarde a cópia. Tá ok, preparando Puca, aguardando a cópia. Nossa hora proposta está 11h20, a senhora também tem que ser no plano? Afirmo, 1120. 1120, obrigado. Da Vitor Bravo, Zulu Juliette, climb maintain flight level 380, call now receive sender 128.8, if enable 126.0. Ok, continue flying to level 380, control receive sender 128.8, 126.0. Lima Victor Bravo, Zulu Juliette, obrigado. O 9998, autorizado, Recife, nível 390, decola da pista 90, após a decolagem, curva à esquerda, na saída, Puca, transição, Aru, transponder 51171, no controle 120, decima 8. Tem o gol 9998, autorizado, Recife, 390, decola da pista 10, com curva à esquerda, na Puca, transição, Aru, Aracaju, 5171, 1208, controle. Gol 9918, cotejamento correto, cima pronto para o pushback e treinamento. Sim, deixa eu chamar, no 9918. Bom dia, tchau, identificação, chegada à área autorizada, deixa aqui a chegada para o nível 050, altímetro no 097. Aqui a chegada, Mari, para o nível 050, no 097, tarde mais papai, 25. Salvador, meu bagião, muito bom dia, Altan 3830, decola. Altan 3830, bom dia, contato radar, submontanha nível 310, via saída Puca. Via saída Puca 310, Altan 3830. Vou 2099, estabiliza a ILS, que segue 10. 2099, completa final do procedimento, chame o Salvador, 98.95. 98.95, vou 2099, grato, bom dia. Estacionamento 312, bom dia, senhor identificação, chegada na área autorizada, desça via para o nível 060, altímetro no 07. Decimal 2199, solo 08, direita no 21, decimal 1. Direita no 211, gol 21 na nave grátis, bom dia. Coleção 4039, pronto para inspecionamento, posição 8. Azul 4039, autorizado, posição 08, chama táxi. Chama para táxi, azul 4039. Fala, Salvador, bom dia, o gol 2199 livrou. Pela gol 2199, táxi via Alfa Juliette, portal 06. Alfa Juliette para 06, 2199. 0210, o seu limite é o QDMIC no 00 de Simbra, TAN 3304. Se tiver condições de voar duna, interceptar e completar o final do procedimento, está autorizado. Esse é para 2000 pés, TAN 3304. Autorizado a final do procedimento do ILS X-Ray da pistola 0, reporte estabilizado. Papapá, Charlie Mike Papá, reduz a velocidade para 2209. Reduzindo 2209, Charlie Mike Papá. TAN 3830, chame Centro Recife, 126, decimal 85, alterna 95, decimal 45. 261, 525, 45, bom trabalhador, eu sou TAN 3830. 126, decimal 85. 85, TAN 3830. Papapá, Charlie Mike, papá, vetoração para sequenciamento, mantenha a presente proa, a proa 035, seu limite é o QD Mike 100 de Simbra, vai seguir com o número 2 da aproximação. Mantenha a proa 035, o limite é o QD Mike 100 de Simbra, Charlie Mike, papá. Charlie, Mike, papá, desça e mantenha o nível, desça e mantenha 4 mil pés, QNH 1007. Para 4 mil pés, 1007, Charlie, Mike, papá. Escalhão 6312, desça até o nível 050, altímetro 1007. Salvador, azul 4039, estamos iniciando agora o push, tem um probleminha aqui com o problema de resolvido.